termo ácido vem do latim acetum, que quer dizer azedo. As substâncias que possuem essa propriedade organoléptica era considerada um ácido. As substâncias que neutralizavam a sensação azeda dos ácidos eram conhecidas como álcalis, do árabe al-kali, que significa cinzas de flor. Hoje conhecemos os álcalis como base, ou simplesmente substâncias alcalinas. Existem três teorias que explicam a existência de ácidos e de bases, de substâncias que podem se comportar como ácidos e que podem se comportar como bases, visto que ácido e base não são substâncias em si, mas são comportamentos de substância frente a determinados solventes. Uma das teorias que nós temos é a teoria de Arrhenius, que foi proposta no século XIX por Svante Arrhenius, dentro da sua teoria de dissociação iônica. Para Arrhenius, temos que ácidos são substâncias que, em meio aquoso, ou seja, dissolvido em água, liberam íons H+. Já as bases, ou substâncias alcalinas, são aquelas que liberam o íon hidroxila, OH- em solução aquosa. Diante disso, temos que espécies químicas como HCl, H2SO4, HCN, ou seja, cloreto de hidrogênio, sulfato de hidrogênio, cianeto de hidrogênio, são ácidos de Arrhenius, pois liberam um próton H+, em solução aquosa. Por isso, são ácidos. Ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido cianídrico. Já as espécies químicas NaOH, LiOH e ClOH2 são bases, porque em solução aquosa liberam o íon OH-. No caso, nós temos o hidróxido de sódio, hidróxido de lítio e hidróxido de cálcio, respectivamente. A visão de Arrhenius apresenta basicamente duas limitações. Se resume apenas a soluções aquosas e considera o H+ como próton livre. O H+, sendo um próton livre, consideramos que ele é bastante instável e bastante reativo. Um próton livre não existe na natureza, o íon H+, no caso. E em solução aquosa, ele interage com a molécula de água, criando o íon hidrônio, OH3+. Outra teoria que temos é ácido-base de Bronsted-Lowry, teoria proposta pelos químicos Johannes Nicolaus Brønsted e pelo químico dinamarquês Thomas Martin Lowry, não sei se estou pronunciando certo, no ano de 1923, já no século XX. A teoria ácido-base de Brønsted-Lowry explica os processos nas reações ácido-base. Dentro desta visão, temos uma relação entre as substâncias. Um ácido só existe se tiver uma base. Não existe ácido ou base por si só. E aí essa relação se dá pelo fato que os ácidos se tornam aquelas substâncias que doam prótons. E as bases são as substâncias que recebem esse próton do ácido doador. Logo, ácido e base viram um jogo interacional. Quando a gente retoma, por exemplo, os ácidos e bases de Arrhenius, que a gente estava conversando antes, quando a gente analisa mais especificamente os ácidos de Arrhenius, nós percebemos que a água ela atua como uma base de Brønsted-Lowry, porque as substâncias que liberam próton OH+, doam esse próton para a molécula de água, formando o íon hidrônio. Ou seja, os ácidos de Arrhenius, a água, ela se comporta como uma base de Brønsted-Lowry, porque recebe o próton. Por fim, temos os ácidos e bases de Lewis, teoria proposta pelo químico americano Gilbert Newton Lewis, também no século XX. Dentro de sua visão, também temos um jogo relacional. Porém, diferente da teoria de Brønsted-Lowry, ele não cita a transferência de prótons, mas sim de pares eletrônicos. E de acordo com suas ideias, os ácidos são receptores de pares de elétrons e as bases são doadores de pares de elétrons. E aí, quando a gente fala em receptores de pares de elétrons e de doadores dentro da teoria de Lewis, eu também estou usando aspas aqui, porque não é de fato uma transferência de par de elétron propriamente dita, mas o compartilhamento de um par eletrônico, numa espécie de ligação coordenada. Quando, por exemplo, a gente analisa, a gente estuda a interação do íon cobre 2 em amônia, nós temos a formação de um íon complexo, sendo caracterizado por uma reação ácido-base de Lewis. Na formação desse complexo, outras bases de Lewis comuns são os compostos de Grignard e sais, como BF3 e AlCl3. Eu sou João Tenório e esse foi um Quickcast.